Artigos originais. Perfil dos processos seletivos dos programas de pós-graduação stricto sensu em Ciências Contábeis no Brasil. Autor: Derley Júnior Miranda Silva, graduando em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Uberlândia. Lattes, http://lattes.cnpq.br/7071660295997976. E-mail: derley-j.r@hotmail.com. Autora: Marli Auxiliadora da Silva, doutora em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia. Docente da Universidade Federal de Uberlândia. Lattes, http://lattes.cnpq.br/6389622202034203-6. E-mail: marli@pontal.ufu.br. Resumo: o processo seletivo dos programas de pós-graduação stricto sensu se diversifica em cada instituição de ensino superior, ora reconhecendo a dedicação aos trabalhos acadêmicos durante a graduação, ora dando valor a avaliações de caráter objetivo. Não se encontra, até o momento, um delineamento comum para acesso aos programas de pós-graduação ou tampouco uma caracterização de quais atributos são mais valorizados ou recebem maior peso no momento de selecionar os candidatos a essas vagas. Considerando o exposto, este estudo objetivou identificar e descrever o perfil dos processos seletivos dos programas de pós-graduação stricto sensu em Ciências Contábeis no Brasil. Por meio de pesquisa com abordagem qualitativa e desenho metodológico exploratório descritivo, consultaram-se informações acerca de todos os 21 programas de pós-graduação stricto sensu em Ciências Contábeis com 32 cursos, entre mestrado acadêmico, profissional e doutorado, em andamento à época do estudo. Para a coleta de dados utilizaram-se os editais dos programas investigados. Os resultados indicaram que os processos seletivos dos programas de pós-graduação stricto sensu em Ciências Contábeis no Brasil possuem características como: 1. Maior concentração dos programas de pós-graduação na região sudeste do país. 2. Crescimento quantitativo acentuado a partir do ano de 2002. 3. Processo de seleção anual. 4. Predominância de oferta de 13 a 21 vagas. 5. Contabilidade financeira e contabilidade gerencial como as principais linhas de pesquisa. 6. Como principal exigência para ingresso cita-se o teste AMPAD seguido da avaliação curricular. Palavras-chave: programas de pós-graduação stricto sensu processo eletivo. Ciências Contábeis.